Bom, pelo menos o nome Nazareno eu já tenho, né? Mas falta muito, meus amigos, como falta. A gente não pode nem se comparar com essa estrela que é o modelo e guia da humanidade, dizem os Espíritos. Então, a gente aprender a impor limites, saber dizer não, faz diferença. Porque eu, na época, era advogado. E aí acumulavam muitas pendências. As pessoas me pediam, Neno, você faz isso, eu faço. E aquilo também, aquilo outro, perfeitamente. E aí ficava juntando aquela pilha de pendências para fazer. E o meu psicólogo disse, Neno, quando você chega ao trabalho, o seu inconsciente registra uma mensagem quando vê aquela pilha de pendências. Incompetente, irresponsável. Você não vai dar conta, vai perder o prazo. E isso mina-lhe as energias, você perde metade das energias só por aquilo. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos ombros e sofre por aquilo, porque não sabe dizer não, porque não se ama, porque tem sentimento de culpa inconsciente. E esquecia-me do que Jesus falava há 2000 anos atrás, que o seu dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Então, quando a gente diz sempre sim, a gente pode estar dizendo não a si mesmo. E o mandamento é amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, um equilíbrio, um bom senso. Allan Kardec era o bom senso encarnado, nos diz Camille Flammarion, o maior astrônomo da França na época do funeral de Allan Kardec. Bom senso, equilíbrio, razão. Então, se a gente está servindo muito, por que que eu estou agindo assim? A gente não se conhece. Nós vamos perceber que a depressão é talvez um meio que a natureza tem de nos fazer parar. Porque nós estamos sempre correndo nessa correria desenfreada de pagar as contas, de cuidar dos filhos, de dar conta do nosso trabalho, das atividades da casa espírita. Então nós estamos sempre correndo, correndo. E não fazemos o que deveríamos estar fazendo, talvez, que é a grande jornada do autoconhecimento. Estamos sempre adiando. Estamos sempre se ocupando com coisas e esquecendo de fazer o mergulho interior, a questão 919 do Livro dos Espíritos, a mais importante daquela obra, na minha opinião. Allan Kardec interroga qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. E o Espírito Santo Agostinho lhe diz, um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a depressão vai fazer a gente parar e conhecer o que está faltando. Descobrir qual é a verdadeira missão aqui na Terra nossa, que talvez desconheçamos. Descobrir quais os sonhos de infância que acalentávamos outrora e que talvez tenhamos abandonado. Para obedecer pais orgulhosos que desejavam projetar-se nos filhos, que queriam que eles fossem médicos, advogados, pessoas famosas, já que eles talvez não tenham conseguido. E aquela criança que sempre quis ser um extraordinário pintor, abandona aquela profissão para atender o desejo dos pais. E vai ser feliz. Então, mas pode ser pintor como hobby, como uma atividade extra, atividade de lazer. Então, identificar, curar-nos a nossa cegueira, que é o nosso orgulho. A depressão ajudou-me muito a curar uma parte, porque ainda tenho muito, do meu orgulho. Fui ateu durante 12 anos. E foi graças à depressão que eu busquei ajuda, socorro e encontrei Deus através da doutrina espírita. Então a depressão vai curar-nos da cegueira do orgulho também. Porque Joana de Ângeles, espírito, diz a Divaldo Franco, Divaldo, as flores, elas despertam somente com o nascer do sol. Elas percebem aquelas emanações sutis e desabrocham, exalando seu perfume. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para despertar para o amor, que é a nossa missão aqui na Terra, não é sofrer, mas amar e sermos amados. Então a depressão vai ser essa dinamite na nossa vida. Então quem estiver aqui com depressão, saiba que está em tratamento intensivo, profundo, para curar o orgulho, para curar a cegueira para descobrirmos qual é a nossa missão aqui na Terra. Francisco de Assis teve depressão.